autorizado, vou apoio de parede. Ciente, está autorizado o PROA da rotatória, modificado aos 2211, desça para 1500 pés, ajuste 1015, PROA da rotatória, reporte visual com campo, Juliette Bravo Lima. 1015, paciente da informação Vitor, desça 1500 pés na PROA da rotatória, Juliette Bravo Lima. Mono 28133325, boa noite. Agora tá no escuta 35 mil. Solo TAN 3603, puxa acionamento, posição 03. TAN 3603 autorizado, reporte para o táxi. Camarada TAN 3603. Ajuste no 0 no 5, 250 graus 79. Decolagem autorizada. Decolagem 3197. Alfa Juliette, para o 3197, cruza 1500 pés. 3197, contato rodada da decolagem, Simão nível 360, saída Gole, Gonza, após crash. Ok, 360, Gole levou Gonza, o 3197, após crash. 2425, habilitar pelo 380, após o voltamento. O alternado é 1264. Chamando o alternado 1264, com 275. Confirme para receita o 9400. 1239. 3561 autorizado Brasília, nível 360, via Upper Zulu 17. Decolagem da pista 28, primeira curva à esquerda, saída Gole, transição Ofito. Controle 119.35, código 5057. Chega na 3603, autorizado táxi via Índia, Alfa Golf, QNH 1015, no ponto de espera, chame torre 1 no 8.6. Índia, Alfa Golf, 1015 é o ajuste, ponto de espera 186 torre, tá? 3603, boa noite. Boa noite. 3561. Autorizado 360, via Presilu 17, decola com curva esquerda, na Gole Ofito 5057, o controle 1935. Sou 3561 no correto, reporte para posicionamento. Chamada, obrigado. Solo Salvador, boa noite com 1613. Boa noite, nível 360, aguarde coordenação. Gustavo Lima, reporte visual com campo. A visual com campo, senhor. Chame torre 1.8.6, Juliette Bravo Lima. 8.6, boa noite. Bravo Lima. Juliette Bravo Lima, boa. Reporte final da 1.7, 1.015 no ajuste. 1.015 vai informar final, Bravo Lima. Controle Web 6727, boas. 6727, a sua identificação, autorizado chegada de pit, desse para nível 040. E pit 040, 6727. meio em roda para a rede. A linha e mantém 28. A linha mantém 28, está 3603. Juliette Bravo Lima, autorizado pouso na 17, ajuste no 015, 230 graus, 8 nós. Bravo Lima. Hotel de Salvador, Papa Papa, Terra Kilo Delta. Salvador, Papa Papa, Terra Kilo Delta. Papa Papa, Terra Kilo Delta, desça para nível 050, chegada CARI, acione identificação. 050 na CARI, identificou Kilo Delta. Controle Salvador, azul 4070. 4070, assume identificação, autorizado chegada CARI, desça para nível 060. A CARI 060, 4070. Número 3, Salvador para Brasília, Serra Bravo, Bravo Romeu, nível de voo 340, aprovado, negativo 360, via Aper Zulu 17, decola da pista 10, correção, decola da pista 28, mantém proa até 3000 pés, após curva à esquerda, na saída Goli, transição Ofito. Controle 1 no 9.35, torre 1 no 8.6 dúzia, aciona 5055, gol no 603. Vou Brasília 340 no Pizulu 17. Decola após 3000, vai ser esquerda, gole o fito. 935 ao controle, 5055 no transponder. Gol 613. 5055, o contagiamento correto, gol número 3. No portão 02, chame pronto para o pushback de acionamento. Vai lá. 10 horas, 3 aqui, da companhia, nível 360. 0. O perfil da saída Gole 340, perfil da Gole, tá? 3603. Da 1 no mesa. Terra Kilo Delta, estão em velocidade limitada? 275, Terra Kilo Delta. Cliente azul 4070, informe velocidade indicada. Azul 4070, velocidade indicada. 250. Deixa azul 4070. Terra Kilo Delta, desça para nível 040. 040, Terra Kilo Delta. Terra Kilo Delta, inicia redução para 2509. Ok, iniciando redução para 2509, Terra Kilo Delta. Azul 4070, desça para nível 050. 050, azul 4070. Você está 3603? 3603, prossiga. Nós vamos passar na 15ª milha abaixo de 100. Peixe, está livre da restrição, 3603. Ok, livre da restrição, TAM 3603. Controle Salvador, TAM 3455, sente a informação, Victor, atinge, mantém 160. TAM 3455, ação de identificação, chegada e PIT, desça para nível 060, reduza para 2509, para sequenciamento. 060, 259, TAM 3455. Centro da 3197. 397, centro no 288, até o número 3325. 133 o quê? 133-25, TAM 3197, secundária. 288, 133-25. 5-6-2-1-0-1-7-0, chega na casa. Limitado por 2 anos, após a 3.000, 1.05, Serra Aquilo Delta. Autorizado, senhor, puxa acionamento, chame táxi, por gentileza, cheque equipamento de rádio, transmissão veio muito baixa. Afirmativo. Autorizado, vai reportar táxi, o 3561. Da 2109 para sequenciamento, desça para nível 050. 050-210-3451. Centro 070, terceiro na sequência de aproximação, segue tráfego 12 horas, 9.9 milhas, rumo nordeste, é um eco 50 papá, está passando nível 090 para 3.000 pés, ground speed de 300 pés. Azul 4070. Chame o centro Recife em 128.8, alterna 133.25. 1288, 133.25, tá? 3603, boa noite. 14070, redução para 2109. 2109, 4070. Serra Kilo Delta, informe velocidade indicada. 250. Ciente, Serra Kilo Delta. Kilo Delta. E já foi 7 complete final, chame torre no 8.6. 18.6, mestre, é 27. O Serra Quilo Delta vai iniciar a redução de velocidade, ok? Confirma a aeronave que modulou? Serra Quilo Delta. Cliente, inicia redução, Serra Quilo Delta. Quilo Delta. Boas, web 6727, nacional baixar que você está. Quilodato, desce para 2.000 pés, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. 2.000 pés, reportaremos estabilizado ILS 28, Serra Quilo Delta. Azul 4070, desce para 3.000 pés, ajuste no 015. Para 3.000, azul 4070. Completar a aproximação? É possível alongar um pouquinho a nossa aproximação. crescente. Então agora vai servir como quarto na sequência de aproximação. Vetoração para sequenciamento, curva à direita para o 080, limitado pelo localizador. Direita 080, limite localizador. 3455, desça para 3000 pés, ajuste no 015. 3000 pés, 1500, tá? 3455. Azul 4070, desça até o nível 040. 040, azul 4070. Solo Salvador, gol 6 no 3, no 2, puxa o taxamento. Salvador no 2, senhor, chame táxi no 6 no 3. Chama táxi no 6 no 3. Para o táxi, o 3561. Confim, 4 horas e 25, PLB 129. 858, ação de identificação, chegada a CARI, desça para nível 060, inicie redução para 2509. Aprovado até o ponto de espera pista 28 via pátio Juliette, correção via pátio principal, ingressa na Ki, correção, ingressa pátio 3, reporte para ingresso no taxiway Kilo e taxiway Alfa, ajuste no 0 no 5, 3561. Ok, atualizado ali a pátio principal, pátio 3 vai reportar para ingresso na Kilo 3561. 3858 está atualizado até 050. É o 050, 3858. Está devido ao tráfego acidente, está 0095, limitado por 7 milhas após boa direção de carga. Só tem uma pergunta. Estou no localizador, o papapá, Terra Quilo Delta. Terra Quilo Delta, chame Turri, 18, 6, boa noite, obrigado. Oi, Salvador, muito boa noite. O papapá Serra Quilo Delta estabilizado no localizador da 28. É 727, solo 34, libere na próxima esquerda. Tem condições ainda de liberar no Delta? Não, só na Charlie agora, passou um pouquinho. Pronto, libere na Charlie, chame solo 121-9, mantém a posição antes da Índia. Tá sim, pra manter, tá sim, esse espaço saindo, vai manter antes da Índia e já tá ligando aqui nessa 27. Serra Quilo Delta, continua a aproximação 28, aguarda pista livre, 1500 no ajuste. 1500 no ajuste, aguardando pista livre, estabilizado ELS, baixado e travado, Quilo Delta. Brasil 6310, senhor, identificação, chegada a CARI, desça para nível 060. Qual velocidade indicada? Indicada 245, diminuindo para 240. Gente, a Avianca 6310. Poderia confirmar, reconfirmar as instruções? Avianca 6310, eu assumo a navegação pro de CARI, Avianca 6310. Afirmativo, na boa de CARI e descendo para 170, o Avianca 6310. Uma Juliette, 6727. 6727, aguarde para ingresso na Juliette, senhor. Seu portão será o de número 04. Paciente, vai manter posição aqui, 6727. 0 Code News. Code News. Esquerda 030, limite radial 080, azul 4070. Agora, no ponto de espera da pista 28, chame torre frequência 1 no noite, decimal 612. Tem um bom voo, tem 3561. Autoridade ingresso, Kilo e Alfa, ponto de espera 86361, boa noite. Boa noite. Para o táxi, gol 16, 1 no meio no 3, está com 186, 186. 3:37, confirme. 4070, para o localizador, curva esquerda, proa 330, reporte estabilizado. Esquerda 330, cruzará estabilizado, azul 4070. Wang da Gol, Vargas iniciar o táxi, autorizado ingresso na Juliette para o portão 04, senhor. Afirmativo, após o gol para o 046727, está iniciando, obrigado. 18.5 milhas, rumo nordeste, 2320, passa nível 095 para 040. Está ciente, estou monitorando o tráfego aqui. 3662, reporte velocidade indicada. Ok, 230, cara. Então 3858, inicia a edição para 230 mais. Vou reduzir mais ainda, então para 2309, 3858. Afirmo, 3858. Controle 6310, vai atingir 1970, pode prosseguir? Vê se mantém 060, 6310. Confirme 060 para 6310. Firmo, descida para o nível 060. Afirmativo, descendo para o 060, 6310. Positivo, Juliette ingressa aí no pátio 3, vai chamar naquilo no menu 3. Delta vai livrar na Eco. Quilo Delta na Eco, mantém a posição na Eco, chame solo 121.9. Ok, mantemos posição na Eco, chamando o solo 219, pelo Delta. Solo Salvador, boa noite, é o papapapá Serra Quilo Delta na Eco, aguardando instruções. Boa noite, Serra Quilo Delta, qual o pátio que se destina? É... o pátio da Bata. Gente, o pátio da Bata tem livre táxi via Alfa e Juliette, ingressando no pátio principal. Reporte livrando o mesmo taxi Lima, senhor. Ok, Alfa, Juliette no principal, informaremos livrando na Lima o Serra Quilo Delta. Obrigado. Autorizado o ingresso naquilo, pátio principal, ponto de espera pista 28, torre 18, 62, o senhor é bom voo. Pelo vai até o ponto de espera, 6963, ponto. 9405. S, redução para aproximação, vai seguir a rebaixa da TAM, 6 milhas à sua frente. Chame torre 1186. 186, boa noite. Torre Salvador Azul 4070. 4070, número 2, na aproximação, ajuste no 0 no meio agora. 0 no meio. Torre Salvador, até 3455, passou fixo, sinal, pista 28. 3455, pouso autorizado, 28, ajuste no 0 no meio, 220 graus, 59. 3 pouso, pista 28, até 3455. Acaba de avistar 1400 pés. Confirma o questionamento? Acaba de avistar 1400 pés. 3455, autorizado pouso, pista 28. Obrigado. 5 ou 1245. Canal 6310 já autorizado para o nível 040. 040-6310. Agora. Entrada 1265, 12425.